3952. Só confirma a matrícula daquela aeronave que passou a barra de parada quando a gente tava na aproximação. Afirma, é Romeu Zulu Oscar 850, é a Souris 850. Ele passou muito a barra de parada na aproximação? Ele passou a linha do ponto de espera, comandante, e a aeronave estava sem contato com a torre, apenas com o solo, então para a segurança de todos, eu resolvi arremeter o senhor, ok? Com certeza, fez o certo, é isso mesmo. Foi a atenção total dele, então, né? Ok, ele me pôs na 103152. Afirma. Prosseguiu, Mike 6 Bravo, agilizando a gentileza, reporte ao término, portão 07. E a infraero está ciente do deslocamento? 5, continue a aproximação, número 2 para pouso. Ciente, vai estar. Goma 714, disparadores no pé, esquina Goma 013, autorizado sinal LF, porta estabilizada. 2013, nível LF, contrato estabilizado, Goma 714. O meu Zulu Oscar 850, contact KCC 12545, 12685. Second, the frequency for o meu Zulu Oscar 850, sorry. 12545. Or 126.85. 12545 or 12685. Senhores, 850. Boa noite, muito obrigado. Seu 3152 no solo aos 33, direita 121 desse ponto. Direita 219, graças. 1643, reduza para velocidade de aproximação, segue tráfego a 5 milhas, 1 bravo 738, complete sinal, chame torre 1895. Reduzindo, vai chamar a torre 1895 ou 1643, boa noite. No 805, pista livre, 090 graus, 09 nós, pouso autorizado. Livre pouso, 805. 2, boa noite, táxi livre, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette 62, já. Torre Salvador, boa noite, voo no 643, estabilizado, desloca o tráfego na final. Voo no 643, continua a aproximação, aguardando o pista livre. Aguardando. boa noite, azul 4062, vai direto Duna, desça para 2 no país, QNH 013. Oi, Paulo, boa noite, gol 1805. Gol 05, táxi via Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, 01, noite, 05. 9, 3000, Phoenix 1013. Tá, 3000, Phoenix 1013, FCAL 09. Boa noite, vou no 606, vou ir direto de Luna, desça para 3 mil pés, que me dão no 013. Direita 219, voa no 643, boa noite. Número do Parque 7. Feliz 190 and descending 3000, preparação para o Chacal's Cap. Boa noite, via Alfa e Juliette, portão 04. 643, Alfa e Juliette, portão 4. Ficado no ILS 3, bom no 7 no 4, avistando. Bom no 7 no 4, complete sinal, Sumi Torre, 1895. 1895, boa noite. Controle o azul 4062. Pode manter velocidade, high speed. Livre azul 4062. Obrigado. Torre Salvador, boa noite. Voo no 7 no 4. No 4, confirmando baixado travado? Afirmo. 1 centena grau 089. Pouso autorizado, pista 10. Livre pouso, pista 10, voo no 7 no 4. Portugal 019, complete final, contact tower, 118.95. 118.95, Portugal 019. Dois autorizados sinal ILS, a porta estabilizada. Sente livre, assinal ILS, azul 4072. Portugal 019, continue approach, stand by, livre runway. Continue de approach, Portugal 019. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 714. Portugal 019, on ground at 45, right 212 this morning. Right and 119, Portugal 019. Guion, prossiga. Decolagem Guardião 090 graus 089. Estabilizando localizadoras do 4062. Do 4062, complexo de Mato Torre, 1.89. 895, obrigado, boa noite. Globo 606, desce para 2000, caindo, autorizado, sinal LS, a parte estabilizada. 2000 autorizado ILS, contrário autorizado, melhor mesmo. Sou 4062. 4062, continua a aproximação. Informa helicóptero decolando da 17, o Irão irá interferir com sua aproximação. Reporte baixar travado. Gente, baixou e travou já o 4062. Gente, continua a aproximação. Oi, Salvador, fora do solo, fora do farol de Itapuã, Guardião 01. Afirmativo, Guardião confirmando quanto vai afastar do litoral, sentido axé. Confirmando até que distância, mais ou menos? Principalmente até o bairro do Ibuí, que estamos concorrendo, sei lá. Bairro do Ibuí. Mantendo 807. Afirmativo, então afasta com controle. 119.8, Guardião. 119.8, Guardião 01, no braço. Controle Salvador, Guardião 01. Boa noite, Guardião 01. Mantém as condições visuais, quem negamos 093. Condições visuais, na escuta permanente de controle, Guardião 01. Guardião 01. Salvador, boa noite, Apical 019. Portugal 019, approved taxi by Alpha after Juliet 2011. Alpha Juliet 2011, Portugal 019. 100 graus, 08 nós. Sentive pouso, azul, 4 pernas. O 4062 ou 50 à direita, 121 desconado. 219, vindo à direita, o 4062, direto. Para a direita, o 4062, volante. 4062, boa noite, via Alfa e Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, azul 4062. Afirmativo. Voa 606, complexo final, Sammy Torre, 1.895. 2295, vamos mesmo. Oi, Salvador, boa noite, voa 606. Meia milha para externo, baixar travado. 306, autorizado pouso, pista no zero, 100 graus, 62 nós. Pouso no zero, no 606. 2019 is the ground. Affirmative. Cox, stand by, please. Qual foi o bairro que está virando? Estação Natal. Boa noite, 05 Natal, 370 está autorizado via Benzolo 10, decolado 10 com curva esquerda na subida a Pouca, transição Zipar. Aciona 5545, controle 119, decimal 8. Já conforme Natal 370, na Opa Júlio 10, PUC do Par 370, 10, decola, 545, 198, controle. Então, 1 no chame pronto, Bônus 05. Boa noite, são 3891, autorizado chegada, bom, se desça para 4000, Thaís, renegando 013. Chegada bom, 4000, 03, 3891. Solo Salvador, boa noite, voo curto 606, 06, boa noite, táxi livre Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette do 05, 60. Solo Salvador 3152. Siga. Ok, boa noite. Não, é que a gente estava efetuando o voo e quando a gente pousou, a gente teve que efetuar a arremetida porque a aeronave invadiu a pista e passou do ponto de espera. Vou confirmar aqui que região essa aeronave, que matrícula que é, se é nacional, não é? Tipo de aeronave aí? O tipo e qual país que ela procede? Só um minuto, gente. Obrigado. 2, é o sol? Oi, prossiga. Ok, confirmando aí a matrícula Romeu Zulu Oscar 850, é o Azores 850. Destino era Lisboa, ok? É o tráfego internacional. O tipo era um Airbus 310. Azores, é isso? Confirmo. Ele invadiu o ponto de espera sem contato com vocês, é isso? Afirmativo. Na verdade, é constante aí os tráfegos internacionais cruzarem o ponto de espera. Ocorre com frequência. Não. O procedimento é sempre adotado é isso, uma arremetida do tráfego. Que eles chegam e geralmente não estão em contato com a torre, apesar de ter instrução dada pelo solo, é chamar a próxima ponto de espera. Mas eles acabam ultrapassando, já foi até perguntado se eles tinham dificuldade de visualizar o ponto de espera, mas o tráfego nacional geralmente não, para no ponto de espera, né? Então, não sei qual o motivo. Não, realmente, não, arremetida é inquestionável, tá certo? Foi um procedimento de segurança, foi certíssimo. Não, só questionando em relação ao ponto de espera, né? Porque não é possível eles não verem uma barra de parada desse tamanho, né? Não, é... Comandante, só voltando aqui a informação, isso já foi até levantado esse assunto várias vezes aqui nas reuniões diárias aqui do controle. E esse problema já vem acontecendo há muito tempo já. O ponto de espera realmente aqui em Salvador é diferenciado de outras regiões. E principalmente os voos internacionais, sempre eles se acostumados com outro tipo de ponto de espera e acabam ultrapassando sempre. Ok, obrigado pelo esclarecimento de vocês aí, só curiosidade aí. Então é o Azores 850, não é Airbus 310, né? Correto. O comandante saberia me informar se existe outro tipo de indicação de ponto de espera lá fora mesmo? Olha, no exterior, quando você tem operação categoria 2, aí você é iluminado, né? Você tem o ponto de espera iluminado, né? Que difere do categoria 1, que é aqui em Salvador. Mas enfim, a marcação é padrão internacional, né? ICAO, né? Então é aqui, é igual aqui, igual em qualquer país. Afirmativo. Talvez seja essa questão mesmo da iluminação, devido à maioria dos aeroportos lá ser categoria 2, então. Olha, pode até ser, né? Mas a barra de parada é mundial, né? A simbologia dela é mundial, né? Então o tripulante teria que estar atento a isso aí, né? Enfim, lá a maioria, como opera categoria 2 ou 3, é iluminado.